paga City, MC Rick, pega visão. Alô, Cotin, menino bom. Hoje tem bailão, traje nos kits. Favela do chique, ela me chamou, mas troquei o chip. Sem essa de amor com o Rick, ela bebe, age na emoção. Quer ver cara, não vê coração. Ó o anjinho, capetão, machuca, check, coração. Tranquilinho, com verdão, difícil mesmo é ver nós som. Sextou, e hoje tá mó frio. Clima esquenta no coxão, bobadão, bobadão, meu pau. Explodiu, você agora já foi, tá bom. Se engravida, dou atenção, imagina um menorzão. Criada nova geração. Sextou, e hoje tá mó frio. Clima esquenta no coxão, bobadão, bobadão, meu pau. Explodiu, você agora já foi, tá bom. Se engravida, dou atenção, imagina um menorzão. Criada nova geração. Hoje tem baile, nós vamos brotar. Desfaço na régua, surfista no fim. Vai, senta no panjim. Ela gosta demais do meu picatilheiro. Ela cai no erro, cai no erro. Tromba com o Rick, fode no pelo. Ela cai no erro, cai no erro. Tromba com o Jim, fode no pelo. Ela cai no erro, cai no erro. Tromba com o Rick, fode no pelo. Ela cai no erro, cai no erro. Sem camisinha, fode no pelo. Tá fadinha. Sempre que me vê no baile, vem jogando a tcheca. Malvadinha. Faz ladado na sopa, sentar na favela, ela safadinha. Sempre que me vê no baile, vem jogando a tcheca, malvadinha. Faz ladado na sopa, sentar na favela. Ó o anjinho. É sim, faz ladado na sopa, sentar na favela. Ó o anjinho. É sim, faz ladado na sopa, sentar na favela. Tranquilinho, com perdão, difícil mesmo é ver nós som. Sextou, e hoje tá mó frio. Clima esquenta no coxão, bobadão, bobadão, meu pau. Explodiu, você agora já foi, tá bom. Se engravida, dou atenção, imagina um menorzão. Criada nova geração. Sextou, e hoje tá mó frio. Clima esquenta no coxão, bobadão, bobadão, meu pau. Explodiu, você agora já foi, tá bom. Se engravida, dou atenção, imagina um menorzão. Criada nova geração. Trajado igual seu paizão, e nasce de jogo no Mineiro. Mesmo na fase ruim, sempre vai existir momentos bom. Riquinha de bebê, toma, toma, toma.